Aqui é a frequência da torre, o controle 1208. Prossiga. Aviso a companhia. Entre frequência livre, mais Romeo Alfa. Romeo Alfa. Melhor, Juliette, sabe aquilo? Prossiga. Você é sobrevoa em Aratu? Alfine? Sobrevoa em Aratu? Sente o Juliette, sabe aquilo? S-6226. O Xanã 6226 completa o sinal de Sumo Torre, Uno 8, decimal 9. 1895626. 26 direita, Uno 21, decimal 9. Direita, 219, 6320. 3.000 pés, 312, 2 Andrato, 6395. Sanar 6, 226, passei. Ainda não escutei do controle, Sanar 6226. Passou, Sanar 6226. É 226, uso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 149, 2012, gente. Gol 1867, Sam Centro Recife, 1928, decimal 8, Alterne 126, decimal 0. 288, decimal 0, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, 3144, frente da Mike. 3144, boa tarde, autorizado de chegada Bonete 1, desça para o nível 050. 050, 3144. 626, Solos 30, libera a direita e chame para 219. 219. Torre Salvador, boa tarde, Papa Tango, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Já acionado, foi autorizado pelo Solos, está com 4 a bordo para o táxi Lima Hotel Hotel. Autorizado até a Oscar, até a Papá, pode para ingresso, no 735. Entre táxi, vai reportar quanto será da Papá ou Lima Hotel Hotel. Salvador Lima, hotel, hotel para ingresso 917. Autorizado ingresso, esquerda via pista, reporte cabeceira 97, pronto para decolagem, Lima, hotel, hotel. Livre táxi, a pista vai reportar quando aliado, pronto para decolagem da 97, Lima, hotel, hotel. Lima, hotel, hotel, informa que após a decolagem, voa direto na proa de coral, ok? Gente, após decolagem, direto proa de coral, Lima, hotel, hotel, obrigado. Sena 6315, desça para 2000 países, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Civil, livre ILS X-Ray, informará estabilizado 6315. Confirme para o controle. Prossiga, Papai Uniforme, Papai Uniforme Lima. Torre Salvador Lima, Hotel Hotel, está alinhado, pronto para decolagem da 17. Decolagem autorizada, pista 17, vento 080 graus, 12 nós. Decolagem, pista 17, Lima Hotel Hotel. 012. Acione o código transponder 0225. A 012. Hotel Hotel, aos 35, controle 208, boa viagem. Controle no 208, no Hotel Hotel, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Lima, Hotel Hotel. Papatango Lima, Hotel Hotel, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 120, autorizado direto coral. Nível 120, direto coral, Lima, Hotel Hotel, só para informação, permissão de transporte de encerro. Controle ciente, Papatango Lima Hotel Hotel. Papai Uniforme, Papai Uniforme Lima, controle. Sete equipamentos, eu não recebo o transponder. Ali decola azul 2788. Papai uniforme, papai uniforme Lima, agora eu recebo o contato radar 43 milhas noroeste, Salvador. Azul 2788 está iniciando a decolagem. Sérgio. Pai, ali é? Onde é? Pode prosseguir para o Parque Sul, sobrevoo. Gente, o Tango Índia Brava autorizado o cruzamento entre Simbra e Duna. Entre Simbra e Duna, o Tango Índia Brava. Tango 3144, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 2. Autorizado, sinal ILS-XK, reporte estabilizado. Está 2012, autorizado é o X3, estabilizado, tá? 3144. O Xenemia 315 completa sinal, chame torre, 18 decimal 95. 1895, Xenemia 315. Decolados 37, controle 1208, boa viagem. Controle 1208. Xenemia 315 na escuta da torre? Escuta abaixada e travada, passo. Avistado, pouso autorizado, destino 0, vento de proa com 12 nós, 1012 na justiça. Qual que é livre pouso? 90, Xenemia 315. Vamos, livre pouso, 100 com 12. Já são ruins, é bravo. Tô indo da presente, cara, vou seguir direto pro estádio de torcida da presente. Para o estádio de torcida, tá, ruins, é bravo. Salvador, o azul 2788. Voo transponder normal 50 no 7, suba para o nível de voo no 70 na saída Momo. Voo no 70 na Momo. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba sem restrição, nível de voo no 70. É, sem restrição no 70. Uniforme Papa, uniforme Lima, confirme o local de sobrevoo. Gente, confirme se mantém pouso de Salvador. Charlie, Sana 63 no 5, solas 40, direita 121, no decimal 9, solas. Direita, solo 21, Echo Charlie, into November Hotel, say again. For Radio Tech, how do you read me? Echo Charlie into November Hotel 3x3. Copy, 3x3, thank you very much. Estabilizados são 3144. São 3144, completo sinal de torre, 118 decimal 95. Boa tarde. Boa tarde. Azul 4222, boa tarde, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. Desça para o nível 050, direto TAP, Azul 4422. 3144 aos 4,6 direito no 21 decimal 9. 3219. Prossegue para a Madre de Deus. Tente de leste daqui, né, para Pouso? Negativo, mas sobrevoo. Sobrevoo depois de retornar para Salvador? Não, depois retorna para Vera Cruz. Tente de leste daqui, eu estou usando uma frequência para coordenação. É posse para retorno para Vera Cruz. Quebequilo, vai coordenar 2345, reportará quando pronto para retorno a Vera Cruz. Olha, é o Papa Romeu, Tami de Brava. Prossiga, Tami de Brava. Fala, Michel do Cabo, senhora, que foi já prosseguir para em marca. Tami de Brava, prossiga para o litoral sul. Reporte através do Parque do Sul, fique atenção. Tchau, 56, X-Ray, Papa Tanguis, que é aquele fome, segunda pistola 7. Para o litoral sul, senhora, dá uma presida a Medical do Cabo e dá para prosseguir. Comprou da RMA direta? Aguarde, Tami de Brava, você vai acordar no 14. Ok, aguardará. Eu posso prosseguir para o norte? Já que eu estou do Cabo? Autorizado, Tami de Brava, cruzamento do campo. Claro, o cruzamento do campo está iniciando o cruzamento, Tami de Brava. É com sua linha novembro até, aí o meio de deixa. Compacto, velho. Flagrante, tá? Eco Challenge a novembro e tal. Flagrante, velho, tu conta a posição, compacto, velho. Roger, Eco Challenge a novembro e tal, fly conde position. Afirmante, conta a posição. Passou do voo 255. Voo 255, dessa via chegada Bonf para nível de voo 060, que é negar no 092. Via chegada Bonf 060, no 092, 255, número 2 na aproximação, reduzindo o teste para 2209. Reduzindo 2209. Azul 4422, esse mantém a 4 mil pés. Esse mantém 4 mil pés, azul 4422. São Luiz é Bravo, tinha retorno no 8, decimal 95. Reserva 5, grato, obrigado pela colaboração. Controle Salvador, Papai de Quarto, Lima. Brava. Tamo já bravo, destino em RMA? Afirmo, senhor. Está presente, autorizado a prosa em RMA, é ponte nacional. Passará na final da RMA, Tamo já bravo. 3805, ao 50, 1208, boa viagem. 08, boa. Tem Lima. Controle Salvador, boa, da 3805, Tambo 1. Na 3805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, autorizado Leda. 340, autorizado Leda, da presente, 3805. Papa Tango, Lima Hotel Hotel. Controle Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, 2 minutos para Coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 20, chame controle leste, frequência no 20, decimal 1. Azul 2788, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 12545, 12685. Azul 4422, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reposto estabilizado no localizador. Essa tem 2000 pés, cara de procedimento, chamará no localizador, azul 4422. Decolado 52, 4128, boa viagem. Boa viagem, boa viagem. Bicho? Afirmativo. Fly Dive to Com, de posição. Platão Eco Zulu 90, mantém-se em condições visuais no meu pé no corredor Xerra, reposte no fora da barra. Mantém, atualiza para a direção, senhor, e de acessar o pão 105. Posso dar para o ideal, Eco Zulu 90? 219. Autorizado direto, subindo para nível de voo 05, Eco Zulu 90, quando possível, seja chamado para a terminal de leves. Afirmativo. Avoar direto e acender para o 05, ao momento foi estimado. Estimando o 15 da próxima, senhorita, a terminal de Leos, Eco Zulu 90. Confirma estimado? Ao 15 da próxima. Deixa no 7 ou no 5. Siga a Juliette Abaquil. Abaquil, vamos prosseguir para sobrevoo de Estaleiro, Paraguaçu, em seguida prossegue para Pouso Árabe. Bem, Juliette Abaquil, uma tráfego conhecida a informar. Trata, Abaquil. Eco Charlie Índia November Hotel, esse maestro do Conde, Razor Stab Terminate, mantém status level 150, contact Aracaju, approach control 120, decimal 3. Bom dia, vamos na posição, contact Aracaju, 120, decimal 3, thank you very much. Gente, boa tarde. Grato, boa tarde. Pelo 255, desço manter a 4 mil pés. 4 mil pés, no 255. .05, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, averno 125 decimal 1. 125, 1 na secundária, primária 128. 128.35. 35 graus. Azul 2760 para descida. Boa tarde, meu nome é 4-2-4-4 para 150, cliente da Luzenda. Azul 2760, chame o centro Recife em 128.8, 128.35. Voo 964, dessa vez chegada a Bomed 1 para nível de voo 050, QNH no 0 no 1. E chegada a Bomed no 1 no 0 no 1, voo 964. Estabilizado no LF, azul 4422. Azul 4422, chame torno no 8 decimal 95. 8 decimal 95, azul 4422. Salvador, boa tarde, azul 4422. Azul 4422, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, ano 4 é nós. Livre o pouso, pistão no 0, azul 4422. Que o uniforme autorizado táxi é posto no ponto de parada da Papá para ingresso pistão no 7. Tango Whisky, uniforme autorizado, ingresso pistão no 7, reporte alinhado e pronto. 4-4 Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, mas quanto tempo estimado de voo? Azul 4422, no solo 02, Olimpíada Aviatec, sem Foxtrot, chame solo Salvador, no 21.9. Foxtrot 219, azul 4422. Gente, o Whisky Yankee de forma, mantenha a cabeceira aguardando, Boeing da Gol a 2 milhas de marcador externo para pouso, aguarde para decolagem. O 255, completo de aproximação, chame torno no 8, decimal 95. 1895, ok. Roma 255, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero, ajuste no 01. Ok, o no 0, o no 1, não é isso? Afirmo, no 0, no 1. Ok. Papatango Whisky Yankee Uniforme, decolador 04, chame o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, até a próxima. Papatango Whisky Yankee Uniforme, decolado, sua escuta. 255, casa recebam, técnica acabou de decolar da pista auxiliar, prosseguindo com proa sul sem interferência. Ponto autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, no 39. Ok, tá de novo com campo e bom mesmo, 255. Zero, sem legal, no 0 no 1. Inicialmente descendo a 130, azul 2760. Controle o esquema que informa. Opa Tango, Whisky Yankee Uniforme, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 400, via saída São Bruno. 400, seguindo a saída do Whisky Yankee Uniforme. 964, desce e mantenha 4.000 pés, que é legal no 09. Prezado 4.000 no 09, 964. Oi, Salvador, boa tarde, voo 1885, para abandonar, abandonar o 240. Para o 160. 1885, desce e mantém nível de voo 1-1-0, QNH no 0-1-1. 1-1-0, QNH no 0-1-1, obrigado. Boa 1885. Controle Salvador, boa tarde, é o Papatango Serra, Hotel Yankee, 5 da novembro, estreita. Papatango Serra, Hotel Yankee, aciona identificação. Autorizado a chegada a bonde, reporte para descida, QNH no 0-1-1. Do céu também que identificou, informa a bordo pro do destino. Capitão Serra, Hotel Yankee, vou pro de bonde para chegada bonde, que é legal no 09. Sim, é, chegada bonde, na pro de bonde, Serra, Hotel Yankee. Tô no 885, informa o tráfego do 0, 11 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível de voo no 00. Eco 110. Paciência do Bandeira, chegou 188. No solo 06, liberar via táxi com Eco, chame solo Salvador 121, décima 9. 219, liberaram 1255, vó. Pô, 964, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará estabilizado no localizador, gol 964. Prossegue na descida, azul 2760, senhora. Azul 2760, desça para nível de voo 080, reporte com referência às visuais para mudança das regras. Afirmativo, o DF 080 reportará condições visuais para mudança de rédea, da Blue 2760. Patango Juliette, que é daquilo? Serra Taianque, ligado de ajuda. Serra Taianque, deixa se manter a 4 mil pés, que é legal, no 0 no 1. 4 mil, no 0 no 1, Serra Taianque. Vai prosseguir pelo setor norte para pouso em seu aeródromo, Mike Victor Alfa. Sente Mike Victor Alfa, reporte Ceasa, visual com campo. Reportará Ceasa, visual com campo, Mike Victor Alfa. Apatango Whisky Yankee Uniforme, chame o centro Recife frequente no 28.8. Alter, corrigindo, Whisky Yankee Uniforme no 28.35, alterna no 25.1. 2835251 no centro Recife, obrigado, boa tarde, o Whisky Yankee Uniforme. Alfa, final no 7 atrasado, reporte passando através do ele ponto em rima. Reportará, está afastado mais 7 milhas, Mike Victor Alfa, próximo a ele aqui. 2760. Às 2760, quando possível, informe estimado de pulso. Estimado pulso para 1718, senhora. Certo. Encontrou em Salvador, boa tarde, azul 9500. Carabou, mede 1, cruzando 190 para 1.0. Azul 9560, desça para nível de voo 060, que é legal no 0 no 1. 060 no 0 no 1. Aguarde para prosseguir direto para o pouso e posterior táxi até o pátio 5, Mike Victor Alfa. Direto para a descida presente, controle para Mike Victor Alfa. Volo 85, desse e mantém nível de voo 100. Com certeza, no volo 85. Controle Salvador, 3560, centro da informação 90, cruza 220 para 170 na próxima Bog. 3560, dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 080, QNH no 0 no 1. Via Bomed 1 no 080, o QNH 1 no 0 1 no 1. Só confirme por gentileza, continua mantendo o high speed na descida que foi solicitado pelo centro. Negativo, então 3560, reduza para 250 nós, número 4 na aproximação. Ativo, o centro tinha mandado durante o cruzeiro, e a descida mantém mais que 80, agora reduz então. Afirmativo. Ah, graças, né? 250. Tango Eco Zulu November, 8 milhas para a terminal Ilhéus, serviço radar encerrado, Submarino nível de voo no 05, chame controle, leve frequência no 20 decimal 1. Estimar para pouso pistão no 7. Através da César, prosseguindo para Enrimar, vai manter a vertical da mesma, mais de litoral. Olá, 64, chame turno no 8, decimal 95. 8954. Confirma a aeronave? É o 2760. Azul 2760, que é legal no 01. 2760, no tráfego conhecido do formato, autorizado na frequência para coordenação. Turno 885, tráfego esperado, 6 horas e 6 milhas, desse mantenha 4 mil pés, que é legal no 01. 4 mil no 01, gol 1885. No 0, vento 090 graus, no 09. Autorizado por 1-0-1964. Comandante, 6326, Midon 250, Prod Coral, Jamelial de Sena. Pelo metro 202, se mantenha nível de voo 120, que é legal no 01. Ok, então, 6326, desce 120, estrada também. E para pistão no 7, mantenha o setor, aguarde instruções do Mike Litoral. Mantendo o Mike Litoral. Pela 205, limite OQ de Mike 100 de Sintra. Bono 85, desce mantém a 2500 pés. QNH permanece no 015. 2500 no 0. Confirmo QNH ou no 0? QNH no 011, corrigindo. No 097. Azul 9500, desce e mantenha nível de voo 050, que é NH 1091. Desce e mantenha 050, 091, 9500. Pé 3560, desce e mantenha nível de voo 060. Na metro 2000 eu vou direto pro Média. O Média, você não é de A3, né? Mike Vitoral, autorizado aproximação para pistão no 7, aguarde autorização de pouso e posterior táxi para o Pato 5. Aproximando inicialmente para a cabeceira no 7, visual com gol na curtíssima, Mike Vitoral. Zero, reduz a velocidade para 2209, número 4, na aproximação. Próxima direita, via Foxtrot, chama Paulo Salvador, 121, decimal 9. Viva próxima direita, chama Sol, 129, gol 964. Papapapá, Mike Vitoral, pouso autorizado, pistão no 7, vento 090 graus, 129, após o pouso, posterior táxi até o pátio 5, também autorizado. Reporte liberando na Papá. Passará liberando na Papamã, em literal. para uma centena, tá 3154 com 1011. Tá 2154, reduz o vocês para 250 nós. Vai 200 para 250, 3154. Controle Salvador, Papai Uniforme Lima. Papai Uniforme, Papai Uniforme Lima, mantenha condições visuais no 1500 pés no corredor, reporte SEASA. Reporte na SEASA, Uniforme Lima. Turno 85, prossiga para 2000 pés. 2000, turno 885. Azul 9500, desse e mantenha 3000 pés. Desse aí, mantém 3000, 9500. Tá 3560, desse e mantenha nível de voo 050. Desce ao centro, 5%, tá? Azul 9500, reduz a velocidade para 2009, número 2 na aproximação. Reduzindo para 2009, número 2, 9500. Xenemia 326, desça nível de voo 060. 060, Xenemia 360. Ok. Mais litoral. Mais litoral, eu considero só luz no meio, estacionar frequência livre, uma boa tarde. Estacionar livre, é já, mais litoral. Passando o Serra Hotel Yankee, atinge e mantém 4 mil pés, está autorizado a prosseguir na descida? Serra Hotel Yankee, mantenha 4 mil pés. A sua escuta. Turno 85 para o localizador esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado, gol 1885. Azul 9500, chame final Salvador, 19.8. Outro litro Salvador, 198, 9500. Papatango, Sierra, Hotel Yankee, chame final Salvador, 119.8. 198, bom trabalho, Yankee. Tarde, desceu para 2000 pés, autorizado a final do ciclo de MTLS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS X-Ray, da 1-0, vai reportar estabilizado, 9500. Sandro Salvador, boa tarde, Papatango Serra Hotel Yankee, transfere. Papatango Serra Hotel Yankee, mantenha 4 mil pés, confirme a sua indicada. No momento, 185, Serra Hotel Yankee. Condições de manter a tensão fiscal, procedimento? Afirmo, vamos manter, Yankee. Cuidado, gol na 885. 3154, vitória sobre sequenciamento, curva esquerda, proa 020. Limite aqui o DMIC 120 de Simbra. Esquerda 020, DMIC 120 de Simbra, limite 303154. Tá 3560, reduz a velocidade para 200 nós, número 4 na aproximação, 200 nós. 200, tá 3560. Estabilizou 1885. 1885, chame turno no 8 decimal 95. 895, boa. 3560, chame final Salvador, 199 decimal 8. 199, 835, uma boa tarde. 4 noite. Tá livre o pouso, bom, 88. Fazer pra mim uma linha pra 305, número 63194. Telemetro 26, vou ITAP, desse mantém a nível de voo 060. ITAP 060, Telemetro 26, Telemetro 560. Sierra Hotel Yankee, desça para 2500 pés, informa o tráfego 1 hora 5 milhas como Nordeste, mandando 1.500 pés e 1 LAC. Gente, vamos ficar atentos, descendo para 2500 pés, Serra da Yankee. 60, limite ao localizador, reautorizado 3 mil pés. Direita, saída 60, limitado pelo localizador, 1720, tanto 5 metros. O CLT 506, por prova de Bomed para chegada a Bomed 1, reporte para descida aqui na Gauna 091. Então 3154, informa tirar para ultrapassar o curso do localizador, novo limite que demarque 120 de Simbra. Teste, anemia 326, vê se mantenha 4 mil pés, vou direto a Duna. 4 mil, vai voar Duna, anemia 326. Coitará, Yank. Estabilizado, ele é sexo, eu no zero. Azul 9500, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 091. Aguardando, 091. Autorizado interceptar o localizador, mantendo o descida ainda para 3 no pés. Sim, direto 3, 20, intercepta o localizador, foi 5 metros. Autorizado interceptar o localizador, mantendo o descida ainda para 3 no pés. Alta Yang, chama agora a torre, 198, decimal 95. 295, Yankee. Redor. Direita pro 045, está guardando o último, está feijão de igual. Hotel Yankee, na sua escuta, ainda não baixado, o visual com campo contrato com a frente. Azul 9500, copia a torre, pouso autorizado, vento 080 graus, 15 nós. Pouso autorizado, azul 9500. Capatão Serra, hotel Yankee, copio, chamou a torre, confirma. Confirma, estamos na sua escuta, final baixado e travado. Gente, continua a aproximação como número 2, pista 10, aeronave que precede a TR da Azul, aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira 10. Continua a aproximação, aguarde a autorização.